massa de ar quente se aproxima do Brasil. Uma forte massa de ar quente se aproxima do Brasil. Uma forte massa de ar quente se aproxima do Brasil.